Clyde McCoy and his trumpet, Mama's Gun Goodbye, Jen Gerber, You Are My Sunshine, e com The Dukes of Dixieland, Jill Pickles. 19 horas e 9 minutos. Scala FM, a grande fase das big bands. com a orquestra de Charlie Barnett, Cherokee, e com Max Greger, In the Mood, Blue Skies, Johnson Reg e It Happened in Sun Valley. 19 horas e 17 minutos. Continue ouvindo pela Escala FM a grande fase das Big Bands. Art Show e Orquestra Moon Glow, Harry James, I've Heard That Song Before, e com Enoch Light and the Light Brigade, What Is a Thing Called Love. Encerramos aqui a grande fase das Big Bands. Voltaremos no próximo domingo às 19 horas. Até lá. Condições das estradas. As rodovias federais Fernão Dias, Regis Bittencourt e Dutra apresentam tempo bom, tráfego fluindo normalmente e visibilidade total. O volume de veículos é grande na rodovia dos Bandeirantes sentido capital. A opção para o motorista, segundo Dersa, é usar a Anhanguera, cujo movimento é considerado normal. No sistema Anchieta Imigrantes é intenso o tráfego sentido Planalto. O motorista encontra tempo encoberto, sujeito a chuvas. 19:27. ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180.000 watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima, transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital. Caixa postal 3131, fone 289-4000.